Conheça agora o Venusauro. Quando a planta estiver totalmente formada nas costas do Venusauro, esta planta absorve energia solar. Por causa disso, ele está sempre à procura da luz do sol. Seu chicote de raiz tira a energia do inimigo durante a batalha.